Saudações, amigos e amigas ouvintes da Rádio Esotérica FM, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, associados e simpatizantes da Loja Esotérica Virtual, o portal do esoterismo, da espiritualidade, da teosofia, que vocês acessam em www.levir.com.br. Com muita satisfação, estamos começando mais um programa Lux Esotérica, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, às 21 horas aqui na Esotérica FM, com a apresentação deste coordenador da Loja Esotérica Virtual que vos fala, Osmar de Carvalho, trazendo sempre para vocês aqui estudos comparativos, estudos comentados dos melhores textos do ocultismo, do esoterismo, da teosofia, e sempre falando com vocês, amigos, sobre a espiritualidade humana. Mas como sempre, meus amigos, vamos iniciar esse programa elevando a nossa frequência vibratória, fazendo uma vibração, uma meditação, nos colocando num patamar mais elevado para que nós possamos acessar a porção mais elevada no nosso ser, e também oferecendo este canal de comunicação, a mensagem dos mestres da Grande Fraternidade Branca. Aqueles que assim o quiserem, por favor, me acompanhem. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando descruzar os braços e as pernas para que a energia flua mais tranquilamente, mantendo a coluna apoiada e o mais ereta quanto possível. Vamos inicialmente relaxar o nosso corpo, procurando aliviar todas as tensões, soltando o peso dos nossos ombros, dos nossos braços, soltando as nossas pernas. Vamos aliviar todas as tensões na nossa face, soltando a pressão no nosso maxilar. Tranquilamente, meus amigos, nós nos relaxamos e vamos também apaziguar as nossas emoções, o que a qualquer momento nós podemos fazer observando a nossa respiração. Respiremos lenta e profundamente, procurando observar cada inspiração e cada expiração. E assim fazendo, nós apaziguamos o nosso corpo emocional, também chamado de corpo astral. E vamos deixar a tela da nossa mente livre de qualquer imagem, nas memórias do dia a dia. E fixemos nossa atenção no ponto dos nossos corações, percebendo o batimento cardíaco, sentindo a sua pulsação, desse órgão que, como um sol, envia vida a todos os pontos do nosso corpo. Sintamos todo o nosso corpo pulsando com o nosso coração. E a partir desse ponto, meus amigos, visualizemos com o poder da nossa mente, no centro dos nossos corações, o surgimento de uma luz branca que se expande como uma alvorada de luz espiritual. Que essa luz ilumine todo o nosso ser, se expandindo, iluminando, harmonizando cada um dos nossos órgãos interiores. Vamos procurar expandir essa luz, visualizando que ela vai além do nosso corpo físico. E nesse momento, vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do grande mantra da vida humana. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, Ó luz oculta, que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, meus irmãos, que assim seja, que o Espírito da Verdade esteja conosco para a continuidade aqui dos trabalhos do programa Lux Esotérica. Então, uma vez mais, damos o nosso cordial boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando, nos prestigiando aqui nas noites da Esotérica FM, acompanhando aqui os nossos estudos dos melhores textos do esoterismo. E nessa fase, meus amigos, nós estamos trabalhando sobre o livro de Helena Petrovna Blavatsky, A Chave para a Teosofia. Este maravilhoso livro, escrito em 1891, mas que tem até os dias de hoje a sua importância, ecoa realmente os fundamentos da sabedoria divina. Então nós recebemos com muito carinho a todos vocês que estão nos acompanhando, formando conosco esta egrégora espiritual de estudos, e agradecemos também aqueles que nos ouvem nas gravações aqui pelo site da rádio, ou então na sessão de áudio da loja esotérica virtual, e também aqueles que vão nos acompanhar nos CD-ROMs que serão distribuídos posteriormente com estes programas. Mas vamos dar continuidade, meus amigos, ao nosso estudo do livro A Chave para a Teosofia. Estamos chegando no dia de hoje ao tópico do livro, que trata das doutrinas teosóficas relativas à natureza e ao homem, ao ser humano. E como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber a partir de agora, o livro A Chave para a Teosofia é compilado em perguntas e respostas, fazendo com que seja muito fácil a sua leitura. Quando nós estamos com o livro na mão, nós podemos lê-lo com qualquer velocidade, porque cada uma das indagações traz com suas respostas, traz as reflexões, traz realmente as informações que saciam aquela curiosidade, aquelas dúvidas que realmente surgem sobre esta filosofia tão profunda, que é a filosofia teosófica, que realmente nós devemos muitíssimo a Madame Blavatsky por ter trazido, refundado no Ocidente, esta movimentação com relação aos conhecimentos esotéricos do Oriente, que nos trazem realmente muita informação, muito esclarecimento sobre a nossa natureza interna. Mas vamos então atacar aqui as perguntas no dia de hoje, meus amigos, onde o indagador de Blavatsky diz o seguinte: uma vez explicado que Deus, a alma e o homem não são, conforme a sua doutrina, pode agora dizer para nós o que eles são? E Blavatsky responde: na sua origem e na eternidade, os três, né, como o universo e tudo que o contém, formam um só com a unidade absoluta, a essência deífica incognoscível sobre a qual já falei. Não cremos na criação, mas sim nas aparições periódicas e consecutivas do universo, desde o plano subjetivo do ser ao objetivo, em intervalos regulares de tempo, cobrindo períodos de duração imensa. E o indagador de Blavatsky então pergunta: por favor, detalhe melhor sobre este assunto. E Blavatsky então continua: como primeira comparação, e como auxílio para um conceito mais correto, vamos usar como base o ano solar. E como segunda comparação, as duas metades desse mesmo ano, produzindo cada uma um dia e uma noite de 6 meses de duração nos polos. Pois bem, imagine em vez de um ano solar de 365 dias, imaginemos a eternidade nesses dias, que o Sol representa o universo, e os dias e noites polares de 6 meses são dias e noites que duram 182 trilhões ou 4 trilhões de anos, ao invés de 182 dias cada um. Assim como o Sol sai a cada manhã de seu espaço subjetivo, né, do nosso ponto de vista, e contrário em nosso horizonte objetivo, do mesmo modo, periodicamente surge o universo no plano da objetividade, procedendo da subjetividade, os antípodas do primeiro. Assim é o ciclo da vida, e da mesma forma que o Sol desaparece em nosso horizonte, desaparece o universo em períodos regulares, quando começa a noite universal. Os hindus chamam essas alternâncias, essas alternativas, os dias e as noites de Brahma, ou o tempo do Manvantara e o tempo do Pralaya, ou dissolução. Os ocidentais podem chamá-las, se preferir, dias e noites universais. Durante as noites, tudo está em tudo, ou contido no tudo. Cada átomo é reabsorvido na homogeneidade. E aí, meus amigos, Blavatsky realmente expõe um tópico realmente muito importante de nós compreendermos, porque a doutrina da manifestação, né, o Manvantara, e a doutrina do Pralaya, ou seja, da dissolução, é aquilo que os hindus usam, meus amigos, para justamente transmitirem aquele grande princípio hermético que nós já estudamos tão detidamente aqui no nosso programa, quando falamos do Kaibalion, o princípio do ritmo, meus amigos, e o princípio dos ciclos. Os ciclos e os ritmos, meus amigos, são duas ideias, juntamente com a alternância das polaridades, que também é outro princípio hermético, meus amigos. É esses três princípios, meus amigos, e todos os outros princípios herméticos são uma verdade inescapável, meus amigos. Realmente, tudo que existe, tudo que está manifestado no universo, está circunscrito nessas leis. Então, os ocultistas, os esoteristas, os teósofos, creem, meus amigos, que o universo, ele se manifesta ciclicamente, e também da mesma forma, obedecendo esses princípios, ele tem que ter a sua dissolução, ele tem que ter o seu fim, meus amigos. Porque isso hoje em dia é o que a ciência da cosmologia está tentando descobrir, né? Ela já descobriu que o atual universo, ou pelo menos aquilo que nós conseguimos perceber dele, teve um começo magnífico, estupendo, chamado, né, a época, né, do início do século passado, de uma forma jocosa, né, por um radialista inglês que não acreditava nisso. Ele falou brincando que isso era a teoria do Big Bang, né, porque ele queria dizer da grande explosão. Mas mal sabia esse radialista inglês, que queria, na verdade, criticar a teoria da grande expansão do universo, no início desse nosso universo, na verdade ele cunhou um termo que tornou a teoria cosmológica popular em todo o mundo. Então hoje, mesmo nas séries primárias das escolas se fala do Big Bang, da grande explosão, como a origem desse universo. Mas aí realmente há mistérios que a nossa ciência, queridos ouvintes, que a ciência ainda não penetrou. Porque além daquele início magnífico, majestoso, onde todo o espaço, toda a matéria estavam comprimidos num ponto infinitesimal, onde havia uma temperatura, uma densidade, uma pressão infinitas, tanto é que são marcas de uma magnitude tal que esse momento é chamado cosmologicamente de um momento da singularidade cósmica, onde não havia sequer a diferenciação dos elementos químicos. E também, meus amigos, naquele momento não existia também o espaço. E é muito interessante nós trazermos aqui para esse assunto, meus amigos, os comentários de místicos no passado, do passado, como Santo Agostinho, que com a profundidade da sua mente, ele também mencionou nos seus escritos que quando o universo começou, também surgiu simultaneamente o espaço, meus amigos. A grande explosão do Big Bang não aconteceu em um espaço que já existia. Na verdade, meus amigos, conforme o universo se expande, também se está expandindo o espaço. E daí que o espaço, meus amigos, aquilo onde tudo aquilo que contém as coisas, é a ideia mais abstrata que o esoterismo tem, meus amigos, para representar exatamente essa realidade cósmica. Mas a nossa ciência não pode penetrar no momento anterior a esse Big Bang, meus amigos, porque atrás desse momento singular, onde podemos supor que o universo não existia, na verdade está um outro ciclo, meus amigos, porque o que realmente aconteceu é que no universo anterior houve a dissolução, houve a contração de todos os elementos desse mesmo universo que, unidos pelas forças cósmicas, foram uma vez mais concentrados num único ponto até que ele explodisse de novo, até que ele se expandisse de novo. Então, antes que esse universo se manifestasse, meus amigos, existiu outro universo, porque ele está seguindo exatamente a mesma lei de ciclos, a mesma lei de ritmo, a mesma lei de polaridade que cada um de nós, seres humanos, também obedece. Pois a cada instante, meus amigos, o nosso coração pulsa. A cada dia, a cada noite, nós passamos um período de atividade, um período de repouso, e nós vemos que todas as coisas da natureza, elas têm o seu nascimento, o seu apogeu e o seu decaimento. Isso é algo que nós não podemos evitar, e isso acontecerá também com o universo como um todo, meus amigos. E também acontecerá com o nosso próprio sistema solar, da mesma forma que a estrela que hoje nos alimenta, tanto física e fisicamente, mas também, meus amigos, atrás do Sol físico, existe o Logos solar, o Verbo, a grande consciência do Espírito solar que preside o nosso sistema. Ele também teve um começo e ele também terá um fim, meus amigos. Mas quando nós falamos do fim, nós não falamos da morte, não falamos da destruição, mas sim da transformação, meus amigos. Esse é um grande princípio que todos nós, esoteristas, temos que manter sempre em mente. Ou seja, de que não há verdadeiramente a morte, meus amigos. O que existe não é a morte, não é a destruição, a dissolução, mas sim a transformação. Aquilo que tem uma forma hoje será mudado, será modificado e assumirá outra forma. Será transformado. E isso, meus amigos, é a ideia mais importante quando nós tratamos da manifestação. E o universo como um todo, meus amigos, perfaz uma grande unidade. Esse que é realmente o grande dogma, meus amigos, mas não dogma como algo a ser imposto, mas dogma compreendido do ponto de vista filológico, meus amigos, como uma grande verdade. Ou seja, que todo o universo é uma grande unidade, e é sobre isso que Blavatsky vai nos falar a seguir, quando continua aqui um interrogatório sobre ela, né? E então se perguntou a Blavatsky: mas quem é que a cada vez cria o universo? E Blavatsky responde: ninguém cria o universo. A ciência chamaria esse processo evolução. Os filósofos pré-cristãos e os orientalistas o chamavam emanação. Nós, ocultistas e teósofos, vemos nele a única realidade universal e eterna, que projeta um reflexo de si mesmo nas profundidades infinitas do espaço. Esse reflexo, que você considera como o universo objetivo, material, nós o vemos como uma ilusão passageira e mais nada. Só o que é eterno é real. E o indagador de Blavatsky então retruca: de acordo com isso, você e eu também somos ilusões? E Blavatsky responde: como personalidades passageiras, sendo hoje uma pessoa e amanhã outra, realmente o somos. Você chama de realidade aos repentinos resplendores da aurora boreal, as claridades do norte, por mais que sejam reais e possíveis, enquanto as contemplo? Seguramente não. A causa que as produz, sim, é permanente e eterna. É a única realidade, enquanto que o efeito não é mais do que uma ilusão passageira. E o amigo de Blavatsky, que está indagando, continua: tudo isso não me explica como se origina esta ilusão chamada universo. Como procede o ser consciente para se manifestar da inconsciência que é? E Blavatsky responde: só é inconsciência com relação à nossa consciência finita. Podemos bem parafrasear o versículo 5 do primeiro capítulo de São João e dizer: e a absoluta luz, que é o homem dos bosques e o negro até o Apolo de Belvedere, obscuridade para nós, resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Aquela luz absoluta é também a lei absoluta e imutável. Seja por radiação ou emanação, não vamos discutir esses termos, o universo passa de sua subjetividade homogênea ao primeiro plano de manifestação, existindo, segundo nos ensinaram, sete deles. Vai se fazendo mais material e denso em cada plano até alcançar este, o nosso, no qual o único mundo aproximadamente conhecido e compreendido em sua composição física pela ciência é o sistema planetário ou solar, um sistema sui generis, conforme nos dizem. E se indaga: por que o nosso sistema é sui generis, né? E Blavatsky responde: entendo que se a lei fundamental e as leis universais ativas da natureza são uniformes, sem dúvida nosso sistema solar tem, assim como cada sistema semelhante entre os milhões no cosmos e até nossa Terra, seu programa de manifestação próprio, particular, que difere dos programas dos demais. Falamos dos habitantes de outros planetas e imaginamos que, se são homens, isto é, entidades que pensam, serão como nós. A imaginação dos poetas, pintores, escultores sempre nos representa, sempre representa ao homem. Até os anjos são cópias bonitas do homem, mas de asas. Dizemos que tudo isto é um erro e uma ilusão, porque se apenas na Terra encontramos uma diversidade tão grande de flora, fauna e humanidade, desde a alga marinha até o cedro do Líbano, desde a água viva até o elefante, desde o homem dos bosques e o negro até o Apolo de Belvedere, alteradas as condições cósmicas e planetárias, o resultado há de ser uma flora, fauna e humanidade completamente diferentes. As mesmas leis mudam a ordem das coisas e dos seres, até mesmo nosso plano, incluindo nele todos os nossos planetas. Quanta diferença deve haver na natureza externa em outros sistemas solares? E que loucura julgar as outras estrelas, mundos e seres humanos por aquilo que somos, como faz a ciência física. Então, meus amigos, Blavatsky vai desfiando aí o rosário de ideias, né, sobre o esoterismo, mas eu acho que precisa ser salientada essa questão de que o universo não é realmente uma criação, meus amigos, porque esse termo criação, ele realmente não é a realidade do universo, porque ele pressupõe uma separatividade, ele pressupõe o criador e a criatura. Quando Blavatsky bem cita que no Oriente, né, esse processo do surgimento cíclico do universo, ele é chamado de emanação. Ou seja, a emanação pressupõe que uma entidade consciente emane, ou seja, de si mesmo, ela faz brotar partes de si mesma, ela põe para fora partes de si mesma, aspectos de si mesma, e absolutamente não existe separação entre emanador e emanação. E é essa realmente a descrição, meus amigos, que se adapta melhor à compreensão do universo. Se nós vamos falar do universo como uma totalidade, meus amigos, a soma de todas as galáxias, todos os objetos celestes, incluindo a nossa galáxia e o nosso pequeníssimo sistema solar, todo esse conjunto é uma emanação de uma consciência infinitamente inalcançável para nós, meus amigos, mas que realmente emanou esse universo. Ele se transformou, emanado, e ele está seguindo um ciclo de manifestação, e a cada ciclo de manifestação há um ciclo de repouso. Aquilo que é chamado a manifestação, o dia de Brahma, e o recesso ou a sua contração, a noite de Brahma, o divino pralaya. E nós vemos que toda a natureza é de uma maneira analógica, de uma maneira reprodutiva desse mesmo processo, né? Holograficamente, todas as células, todos os sistemas solares, os sistemas estelares, os sóis, né? Todos eles, e o ser humano incluso, meus amigos, nós repetimos esse ciclo de manifestação e de contração. E obviamente que existem seres cósmicos de magnitude muito grande que os nossos olhos físicos não enxergam e que a nossa mente muito tacanha, muito finita, também não abrange, meus amigos. Mas com certeza nós somos emanação desses seres. Esses seres evoluem conosco nesse planeta e realmente nós temos que estar muito atentos, porque essa visão criacionista, meus amigos, é que é a visão que lamentavelmente lançou o homem no nosso planeta a um comportamento antiecológico, porque o ser humano, pelo discurso das religiões, passou a se sentir uma criação especial, a parte da natureza. Porque a religião cristã, muçulmana e outras dizem que o homem foi criado a parte da natureza, e nós somos especiais, e inclusive nos informam que nós devemos dispor ao nosso bel prazer das coisas do mundo. E não existe realmente ignorância maior que essa, meus amigos, porque na verdade nós e a natureza somos uma coisa só. Não existe separação entre o homem e o que é natural e o que é natureza. Então, se nós sempre tivéssemos levado em conta a doutrina da emanação, se nós nos sentíssemos unos com Deus, ao invés de sermos filhos bastardos, né? Filhos abortados, como diria São Paulo, e lançados aqui na existência, nesse vale de lágrimas do planeta, para sofrermos e espiarmos um suposto pecado original, se nós não tivéssemos colocado essas ideias na cabeça e sempre tivéssemos nos sentido unos com Deus e unos com a natureza, obviamente o mundo teria se desenvolvido de uma outra forma, meus amigos. Daí a utilidade, daí o respeito que nós temos que ter por essas ideias orientais, e daí que, se nós não assumirmos essas ideias para valer, lamentavelmente nós vemos aí o desequilíbrio ecológico, o desequilíbrio ambiental que nós estamos vivendo, que é uma postura errada que o ser humano tem com relação à natureza. Então, com muito prazer, nós estamos trazendo para vocês, amigos, essas ideias do livro A Chave para a Teosofia, que nós recomendamos muito a vocês a leitura, a reflexão sobre essas ideias, e o nosso programa também está passando por elas. Nós vamos encerrando aqui o primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer um intervalo e na sequência nós voltaremos continuando aqui esse estudo muito interessante dessas questões sobre a origem, a natureza do ser humano, da sua alma, do seu espírito, segundo as palavras de Helena Petrovna Blavatsky, no livro A Chave para a Teosofia, que nós estamos trabalhando aqui no programa Lux Esotérico. Até daqui a pouco, amigos, voltamos já com o nosso segundo bloco do programa de hoje. Sim, meus amigos, voltamos aqui com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está trabalhando o livro A Chave para a Teosofia, de Helena Petrovna Blavatsky. Agradecemos uma vez mais, não podemos nos cansar, meus amigos, de agradecer a grande audiência, o prestígio, o carinho de vocês, meus amigos, que se unem aqui conosco, nos ligando de coração a coração, de mente a mente, através desta rede maravilhosa, que não é de computadores, meus amigos. A internet é uma rede de pessoas. Atrás de cada computador está um ser humano com um coração pulsante, com uma alma, meus amigos, vibrante, uma chispa divina que está regendo o seu corpo, a sua alma. E isso somos nós, meus amigos, seres humanos. Nós somos seres que evoluímos juntos e estamos aqui justamente tratando de temas espirituais, temas que tratam da nossa essência. Então agradecemos muitíssimo aqueles que nos ouvem, pois permitem que esta mensagem tenha uma vez mais a sua expressão, que essas energias sejam uma vez mais lançadas pelo mundo. E agradecemos muito especialmente aqueles que têm se transformado em associados aqui da Loja Esotérica Virtual e nos permitem, com as suas contribuições, que esse programa continue da mesma forma que há 14 anos contínuos, meus amigos, nós temos feito esse trabalho de trazer para vocês essas instruções, essas ideias que nós não estamos impondo sobre ninguém, meus amigos, mas mas sim nós estamos trazendo para a consideração dos irmãos, das irmãs, daqueles nossos amigos e amigas que nos acompanham. Então, esse livrinho maravilhoso, A Chave para a Teosofia, nos traz estas reflexões, meus amigos, sobre a natureza última do universo. E outra ideia que Blavatsky abordou, meus amigos, aqui nesses parágrafos que nós lemos, é a questão de Maia, meus amigos. Maia, a grande ilusão, né? A chamada deusa hindu da ilusão, meus amigos, ela está realmente à nossa volta. O ser humano, meus amigos, é um prisioneiro desta miragem, meus amigos, que nós temos de que o universo é uma coisa permanente, de que nós estamos aqui sentados na nossa cadeira tranquilamente, que nós estamos num lugar seguro e que está tudo tranquilo, isso tudo está fixo, meus amigos, e nós tentamos durante toda a nossa vida, meus amigos, fazer uma série de coisas para garantir que as coisas fiquem fixas nos seus lugares. Nós vivemos, trabalhamos, ganhamos o nosso salário para comprar as nossas casas, para termos um teto sobre as nossas cabeças, para que nós não nos molhemos, para que nós possamos repousar durante a noite, recobrar as energias, e nós vamos tendo essa ilusão, meus amigos, que essas coisas vão durar por muito tempo. Algumas pessoas não pensam sobre esse assunto, até acreditam que as coisas vão durar para sempre. E não existe, meus amigos, uma percepção mais deficiente do que essa. Na verdade, o que existe no universo é a grande impermanência, meus amigos. As coisas no universo são impermanentes, tudo está se transformando à nossa volta, porque a verdadeira natureza do universo é vibratória, meus amigos. Tudo está vibrando. Então, essas coisas que estão na nossa frente nesse momento, essa nossa tela de computador, esse teclado, esta cadeira onde nós estamos sentados, que nos parece, né, essas paredes dessa nossa casa, desse nosso ambiente de trabalho onde nós estamos, nos parecem coisas tão densas, tão duras, tão impenetráveis, tão pesadas, que nós realmente colocamos nela uma coisa que elas não são. Nós achamos que elas são realmente permanentes, meus amigos. Quando, se nós pensássemos realmente a respeito das coisas, e se nós, como bons filósofos, meus amigos, que nós deveríamos ser, se nós olhássemos as coisas e olhássemos as pessoas, assim como a ciência hoje está fazendo, meus amigos, a ciência hoje está olhando a matéria como nunca ela foi olhada, meus amigos. Com poderosos microscópios, né, que são hoje, já estão hoje na casa dos a nanotecnologia, meus amigos, o milionésimo de um milímetro e daí para trás, aonde quase se chega a enxergar aquilo que os antigos, meus amigos, os antigos gregos chamavam de átomo, ou seja, aquela porção da substância material que seria indivisível, porque eles imaginavam que as coisas poderiam ser quebradas cada vez sucessivamente até que se atingisse um pedacinho da matéria que não poderia mais ser quebrado, não poderia ser mais dividido. Mas o que a nossa ciência observou, meus amigos, e que está completamente de acordo com a espiritualidade, com o esoterismo do Oriente, é que essa não divisibilidade do átomo é uma grande ilusão, meus amigos. Quando, de uma forma experimental, que é o grande método da ciência, né, A ciência comprovou que o átomo, na verdade, é um grande vazio, meus amigos. O átomo não é denso. E se as moléculas, se as substâncias químicas, se essas coisas que estão à nossa volta, ao invés de serem constituídas de coisas sólidas, não divisíveis, se elas são constituídas de vazio, meus amigos, porque imaginem bem, né? Se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma bola de ping-pong, o elétron, meus amigos, que é aquilo que orbita, aquela carga elétrica que orbita o núcleo do átomo, ele estaria girando a cerca de 200 metros de distância dessa bolinha de ping-pong. E entre esse núcleo e o elétron não existe nada, meus amigos. Existe um vácuo absoluto. É o que a ciência nos diz hoje. E tanto é que é uma coisa absurda, meus amigos, que substâncias mais complexas, o que se observa então é que os elétrons, eles dão saltos, né? Aquilo que é chamado o salto quântico, onde elétrons e outras subpartículas, elas saltam sem motivo aparente, né? Fazendo com que os cientistas tenham ficado cada vez mais perplexos com essa natureza física das coisas, meus amigos. Agora, o que a ciência não entrou ainda, meus amigos, mas que vai entrar, é o domínio da consciência, o domínio verdadeiramente do ser humano, o domínio da inteligência, porque é com a inteligência, é com a nossa mente que nós estamos observando o universo. Na verdade, quando nós o observamos, nós o modificamos, meus amigos. Isso também a ciência está aprendendo. Você não pode realmente, os físicos atuais da física quântica, eles sabem muito bem que você não pode observar alguma coisa sem também modificar essa coisa. Ou seja, aquela separação, meus amigos, que muitos cientistas materialistas do passado, né, e muitas pessoas em outros ramos do conhecimento imaginavam que poderia haver realmente uma perfeita separação entre as coisas e as pessoas, isso é uma ideia que caiu completamente por terra, segundo os conceitos e os conhecimentos atuais da física, meus amigos. Não existe realmente separatividade. Tudo no universo está interrelacionado e eu tenho a mais absoluta certeza, meus amigos, que como, por exemplo, nós aqui estamos juntos nesse programa, meus amigos, eu estou aqui transmitindo, vocês estão recebendo, vocês estão traduzindo esses impulsos eletrônicos, digitais da internet, seus computadores estão gerando nos seus computadores a minha voz, mas o que está nos unindo agora, meus amigos, é uma coisa muito maior. É uma coisa que liga todos os seres humanos, que é a nossa mente, meus amigos. Nós estamos ligados na humanidade por uma grande mente coletiva, meus amigos. Aquilo que nós imaginamos que é uma mente individual, que é a nossa memória individual, é apenas o parcelamento, é apenas um casulo que nós fazemos nessa grande mente universal, aquilo que os hindus chamavam de Mahat. Então nós nos fechamos numa célula, que na verdade é a nossa aura mental, e nós criamos aí dentro dessa célula as nossas imagens, as nossas memórias. Mas se houve uma descoberta, meus amigos, científica de suma importância, que aconteceu no século XX, no século passado, foi realmente a descoberta, a prova, meus amigos, científica da existência da alma humana. Porque as escolas psicológicas, meus amigos, pelas suas observações, pelo tabulamento até estatístico, meus amigos, dos relatos, dos sonhos das pessoas, como o fez Carl Gustav Jung. Ficou comprovado, meus amigos, que existe sim uma consciência que é comum a todos nós, seres humanos. Aquilo que ficou conhecido popularmente como inconsciente coletivo. Porque o que os psicólogos, né, psiquiatras e todos aqueles que se dedicam ao estudo da psique humana, da alma humana, comprovaram, meus amigos, que ideias, imagens, comportamentos humanos acontecem de forma similar nas mais diversas localidades do planeta que não tem conexão física nenhuma umas com as outras. Ou seja, tribos de índios do Oriente Distante, das florestas e povos chamados assim civilizados das grandes cidades, nos seus sonhos, na sua mitologia, no seu folclore, na sua cultura, usam os mesmos símbolos, meus amigos, e dão a eles praticamente os mesmos significados. Ou seja, a célula onde nós estamos fechados, que nós chamamos a nossa mente, está se comunicando com uma mente comum. Então a nossa verdadeira realidade, meus amigos, é essa grande teia, essa grande rede mental que nos interliga. E o nosso corpo, meus amigos, os objetos que nós estamos aqui usando para sobreviver, para existir, para nos alimentar, eles estão, na verdade, a serviço dessa grande mente. E se nós realmente nos convencêssemos disso, meus amigos, aí sim haveria uma grande revolução na humanidade. Porque nós pararíamos, meus amigos, de nos apegar aos objetos, pararíamos de dar valor para coisas materiais e coletivamente nós nos organizaríamos, meus amigos, para realmente dividirmos a riqueza que existe na humanidade, que é verdadeiramente o nosso aspecto humano. O verdadeiro valor, meus amigos, está dentro de cada um de vocês. O valor não está nas coisas, meus amigos. O valor está na nossa mente, na nossa cultura. E tudo isso que está à nossa volta, incluindo os nossos corpos, essa base material que nós usamos aqui para nos manifestar, é apenas maia, é apenas ilusão. Essas coisas não são permanentes. Mas a nossa alma, meus amigos, que é esse grande inconsciente e que aonde nós retemos informações de muitas existências, isso sim é que é uma coisa real, isto sim é que é uma coisa imortal, meus amigos, não é destruído pela impermanência aqui, e o mundo está realmente precisando disso, meus amigos. Nós precisamos mudar as nossas consciências e verificarmos o que é real, meus amigos, para a humanidade, para que nós possamos viver de acordo com essas ideias e pararmos de viver como se nós acreditássemos que esses objetos que estão aqui fora, que eles fossem permanentes, que eles fossem para sempre e que eles é que são as coisas valiosas. Porque a nossa humanidade e todos os outros reinos que estão aqui evoluindo, meus amigos, nós estamos dividindo um espaço. Um espaço que também é vivo, meus amigos. Um espaço que também está evoluindo. Esse nosso planeta é uma entidade viva, meus amigos. É a grande Gaia, a mãe natureza. Aquela que nos recebe de braços abertos e conosco partilha a sua substância. Porque materialmente, nós lemos isso e ouvimos isso, meus amigos, em muitos e muitos sermões, em muitas palestras, e muitos discursos, mas nós não levamos isso a sério. Quando é dito que nós somos pó, e ao pó nós retornaremos. Porque a nossa matéria é o pó das estrelas, meus amigos. Esse ferro que corre aqui no nosso sangue, essa hemoglobina que tem ali uma partícula de ferro, meus amigos, e por isso é que ele é vermelho, esse ferro foi sintetizado na explosão de alguma grande estrela há muitos e muitos milhões de anos atrás. Então nós não somos apenas o pó do barro, mas somos também o pó desses magníficos objetos celestes que nós observamos no céu e que vivem e morrem assim como nós vivemos e morremos. Da mesma forma como a matéria do nosso corpo irá para a terra e depois ali crescerão plantas e outros animais comerão e terão nos seus corpos a substância que hoje está no nosso corpo, estarão em outros corpos daqui a algum tempo. E isso tudo, meus amigos, prova a impermanência. Então nós deveríamos estar preocupados com o que é permanente. Nós deveríamos nos converter verdadeiramente àquela sabedoria que colocou Jesus quando nos dizem os evangelistas. Ele diz que nós não deveríamos nos preocupar em ajuntar tesouros sobre essa terra, meus amigos. Porque os tesouros aqui da terra, os ladrões estão tentando roubar, a ferrugem está corroendo e as traças estão aí corroendo os tecidos finos e caros que às vezes nós adquirimos. Ao invés disso, nós deveríamos colocar os nossos tesouros lá no céu. E no céu, meus amigos, significa aqui no alto da nossa cabeça, é toda a cultura, toda a informação que nos permite sermos seres humanos melhores, sermos seres humanos mais compassivos, mais compreensivos, mais realmente contemplativos, e realmente nós deveríamos nos converter a essa sabedoria e vivermos, meus amigos, como se as coisas realmente fossem impermanentes. Deveríamos viver o aqui e agora, que é verdadeiramente o único momento que existe, porque o passado já se foi e o futuro ainda vai ser, e nós não sabemos como ele vai ser, meus amigos. Então o único instante que existe realmente no universo é este, aqui, agora. Se nós não formos felizes nesse exato momento, se nós não estivermos plenos, meus amigos, satisfeitos, contentes no momento do agora, se nós vivermos para termos alguma coisa lá no futuro, ou se nós nos prendermos a coisas que nós perdemos lá no passado, nós estaremos vivendo realmente uma ilusão, não da impermanência da matéria, mas um engano, meus amigos, das nossas consciências. Todos nós devemos viver o aqui e agora e enfrentarmos essa grande desafiadora das nossas consciências, que é a deusa Mara, meus amigos. Aquela que se apresentou por último diante do Senhor Buda, né? E tendo mostrado para ele todos os tipos de tentação do mundo, assim como Jesus também foi tentado, né? Dizem que pelo diabo, né? Mas nós realmente não acreditamos que o diabo existe, mas nós achamos e temos prova de que realmente existe a ignorância humana, existe sim a ilusão humana, que é uma expressão de Maya, meus amigos. E o Buda foi apresentado a todo tipo de ilusão carnal, intelectual, das sensações. E finalmente diante dele surgiu a sua própria imagem e ele se viu face a face consigo mesmo. E ele então abrogou, ele desistiu de estar ligado, meus amigos, a todas essas ilusões e até a ilusão de que nós somos um eu separado dos outros. Principalmente, na verdade, nós devemos nos sentir sempre unidos ao nosso próximo, mesmo que ele não nos agrade, mesmo que ele não seja nosso amigo, mesmo que ele seja um desconhecido, porque cada um de vocês aí do outro lado do computador, na verdade, é um outro eu, meus amigos. Nós somos uma única pessoa, pois nós somos todos ligados nessa nossa mente cósmica, nesse grande inconsciente coletivo. E quando nós nos sentimos verdadeiramente assim, e quando as estruturas do mundo forem guiadas por essa ideia, meus amigos, por essa percepção, aí sim haverá justiça no mundo, aí não haverá mais desigualdade econômica, aí não haverá mais fome, não haverá mais a doença que não é curada, meus amigos. Haverão ainda dificuldades, mas não estas que existem atualmente, porque são causadas justamente por Maia, a nossa incapacidade de verificar a impermanência das coisas e nos atermos à verdadeira realidade, meus amigos, que nós somos seres espirituais evoluindo aqui sobre essa matéria. E nesse momento, meus amigos, eu pessoalmente estou muito feliz de estar a serviço dessa mensagem, estar a serviço da luz, estar a serviço de todos vocês, e que cada um de vocês, na verdade, está conectado aqui comigo, no meu coração, e todos nós somos um único ser espiritual que se manifesta na multiplicidade de todas as pessoas do mundo e de todos os seres que estão aqui evoluindo conosco. Vamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo essas mensagens de Blavatsky, que foram escritas há mais de 100 anos atrás, agradecendo a vocês, meus ouvintes, agradecendo a Deus, ao Verbo que emanou a cada um de nós, por podermos estar aqui com saúde, podermos estar aqui com disposição para estudarmos esses temas. Cada um de vocês possa pensar na vida de vocês sobre tudo que nós falamos hoje. Vamos então finalizar esse programa de hoje fazendo a nossa última vibração. Vamos uma vez mais sintonizar o ponto dos nossos corações, sentindo uma vez mais o batimento cardíaco. Sintamos, meus amigos, essa fonte de vida que existe no nosso corpo pulsando várias e várias vezes por minuto, da mesma forma como no centro do sistema solar, o Sol, o grande chakra energético do Logos Solar, pulsa a cada 11 anos, dentro do nosso coração também pulsa um pequeno Sol. E dentro dos nossos corações, meus amigos, está uma joia cintilante. A joia dos nossos eus sublimes e divinos. A chispa divina que emanou do próprio coração de Deus, do emanador do nosso sistema. Façamos essa luz irradiar. Que essa luz brilhe intensamente. Que ela se expanda pelo nosso corpo. Que essa luz se propague, meus amigos, e se lance sobre o nosso caminho, que os nossos passos possam ser iluminados pela luz do nosso espírito. Então, nesse momento, meus amigos, nós estamos em boa posição de tentar compreender, realizar, realmente vivificar as palavras desse mantra do ser interno. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. é o ser que habita o meu coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Que assim seja, amigos e amigas ouvintes, a todos vocês. Desejamos realmente uma boa noite, um bom descanso e que nós possamos estar aqui numa próxima ocasião, se assim Deus o permitir, com muita saúde, com muita disposição, com muito entusiasmo para continuarmos nos conectando de mente a mente, de coração a coração, trabalhando, estudando esses temas do esoterismo, do ocultismo e da teosofia. A todos enviamos o nosso fraterno abraço e a programação da Rádio Esotérica FM continuará com muito boa música e trazendo aqui às noites, sempre que possível, o programa Lux Esotérica com muita sabedoria para a alma de todos vocês. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.